Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. Lucas RT, e eu gostaria de saber por que nunca fizeram um mod de GTA San Andreas sobre o Michael Fassbender. Aqui é o Nicolas Queiroz do Bacanudo e follow the train, CJ! Aqui é o Joker do Pipe Bomb na espera do próximo disco da Love Feast. Aqui é o Gustavo do meu quarto, tô gravando e só isso mesmo. Sensacional. Ó, mais criativa que a minha, vai. Até agora. E aqui é Rafael Terquen, o host desse podcast, e GTA San Andreas é uma bosta. Ô, saí do podcast. Não. O Joker saiu, velho. Isso é um preconceito contra negros, hein? Não, velho, eu tô brincando. Mas eu vou explicar o porquê no podcast, porque esse é o podcast sobre GTA, pessoal. Nessa nova edição, na quinta edição do podcast Banco de Cérebros, nós vamos falar sobre GTA. Afinal, logo vai ser lançado o GTA V, né? E nós vamos comentar todos os jogos, todos os personagens. Enfim, vai ser um podcast longo, podcast duas partes. Então, em 1997, na época nem chamada Rockstar. Foi várias produtoras, na verdade, conglomerado de produtoras. Grande parte das produtoras a Rockstar comprou e virou uma só, né? Sim, virou as Rockstars do, né, com outros nomes, né? Rockstar Toronto, Rockstar North. Mas antes elas não tinham esses nomes. E era DMA Design, né? Era DMA Design, Toronto Studios e Huntercraft, Rockstar Canadá. E, enfim, foi lançado em 1997. Era um jogo meio que RPG, né? Porque era visto de cima, diferente do que a gente conhece de GTA hoje. Era um jogo que era meio que no estilo de RPG, era visto de cima, só que você podia andar por toda a cidade e tudo mais. E a ideia do jogo não era ter nenhuma história, né? Você tinha alguns personagens e não tinha história nenhuma. Simplesmente você ia até alguns orelhões, recebia uma espécie de missão e roubava carros. Afinal, era o nome do jogo, né? Grand Theft Auto, né? Seria o grande ladrão de carros, ou grande roubo de carros. Eu não sei. Se... O grande roubo de carros. Cara, esse jogo, ele... Eu vou até falar que, assim, eu conheci esse jogo. Não sei se foi exatamente 97, mas foi, se não me engano, foi finalzinho dos anos 90. Eu era muito criança. E foi apresentado até por um amigo do meu irmão, sabe? Meu irmão mais velho que eu, então os amigos iam lá em casa, botavam jogos assim, no computador, e ele me disse que isso era tipo um Bonanza Bros. Não sei se alguém conhece Bonanza Bros, tipo, pra Mega Drive, eu achei pra Super Nintendo também. Bonanza Bros, cara, era um joguinho bem simples, na qual era você invadindo um prédio com uma arminha pra assaltar o prédio, roubar, tipo, joias, dinheiro e subir pro telhado e fugir de helicóptero, sabe? E dá pra jogar pra dois, dá pra ser dois assaltantezinhos, sabe? Então era como se fosse uma continuação do jogo, só pra ver um mapa aberto, né? Sandbox, né? Como a gente conhece hoje em dia. Eu achei muito legal a ideia. Na época eu comecei a jogar, mas ainda não, sei lá, não me atraiu ainda, senão não foi algo que me conquistou, né? Mas ele já tinha alguns elementos que a gente conhece bem, como os Kill Frenzies, né? Lembra do Kill Frenzy, que era tipo uma missãozinha pequena que você pegava, na qual você tinha que fazer uma carnificina, se matar um, sei lá, você tem que matar tantas pessoas com molotov, matar tantas pessoas com escopeta, sabe? Tem o tempo, já começa no primeiro, já surge, assim, uma característica que vai seguir na série. É um jogo muito simples, mas ele tinha muitas ideias boas, só que pra época, tecnologia muito antiquada, que não sei o que, se bem que os caras podiam ter feito uma coisinha melhor. O jogo era muito, muito simplesinho mesmo. O jogo tava ultrapassado já pela época. O gráfico dele já era muito fraco. Isso é verdade. Tinha uma coisa que a Rockstar manteve em todos os outros GTAs, por exemplo, é a divisão de bairros e tal. Por exemplo, se você fosse num bairro pobre, você não ia ver carros de luxo. Se você fosse num bairro de rico, você não ia ver carros mais antigos, assim. Exato. Tinha essa divisão. Tinha as rádios já, mas na época não tinha, por exemplo, de cada estação com temática diferente, não tinha radialista, igual tem nos outros. Era mais músicas aleatórias, né? Não era uma rádio. Mas já pelo GTA 1 já dá pra perceber o quanto que a Rockstar se importava com os pequenos detalhes que não sei o que. Porque o jogo é cheio desses detalhezinhos que passam despercebidos, mas que são muito bacanas de você voltar e ficar revendo pra você perceber, tá ligado? Mas nem tanto, né? Até porque isso porque tinha uma seleção de personagens. E mesmo que você escolhesse qualquer personagem, tipo uma mulher ou um homem, enfim, ia sempre ser um bonequinho com camiseta amarela, calças azuis e pronto, era só isso, né? Não mudava o personagem, era apenas uma ilusão de que você tava trocando. E esse primeiro, como você falou, você podia escolher mais de um personagem, coisa que só vai voltar agora no 5. Né? Mas o jogo não ia ser de ladrão, roubar carros, era pra ser um policial tentando pegar ladrão, na verdade. Olha aí, isso não sabia. Nem eu. Desenvolvimento antes era outro nome, não lembro, mas era pra ser um policial herói certo pra prender os ladrões que roubam carros. Na época mesmo, não sei se alguém lembra, na época do Play 1 tinha um jogo chamado Urban Chaos, na qual você era uma policial com dread, e assim, a jogabilidade dele já era do GTA 3 pra frente, GTA Vice City, já era aquela jogabilidade de terceira pessoa, sabe? Sim. E no Play 1, e o gráfico era muito bom. Eu vou ver se eu acho aqui o vídeo, até pra colocar nos links citados aí pra galera ter uma noção, que quem vê vai falar, putz, por que que GTA não era feito dessa maneira? E eu, durante muito tempo, como fã do PS1, né, eu ficava assim, caraca, cara, eu queria que o GTA 2, GTA 1 fosse nesse gráfico. E eu fiquei, durante muito tempo, tentando entender por que que o GTA, que tinha aquele gráfico zoado, vingou e o Urban Chaos não. Eu acho que eu cheguei até a resposta, porque o Urban Chaos era sobre policial e a galera tava muito mais afim, a princípio, de ver, de ser bandido e fazer merda, sabe? Sim. É, exato. Você podia atropelar a pessoa também e ganhar dinheiro por isso. Quer coisa melhor que isso? o jogo, ele teve uma nota, acho que 6, se eu não me engano. 6,2. É o jogo da série com menor nota. Sim, e não foi considerado um jogo nem bom pra época, né? Foi considerado um fracasso, assim. É até meio estranho a Rockstar ter continuado fazendo continuações pelo do primeiro, que é difícil um jogo que pega uma nota tão baixa sem ter continuações. Mas aí o que aconteceu? Foi a polêmica, né? Esse jogo foi proibido em alguns países, né? Vendeu muito bem por causa disso, e aí foi feito outro jogo, né? Que a Rockstar recebeu um processo e eles alegaram que, assim, o processo falava que eles faziam apologia à violência. Eles falaram que as missões deles não obrigavam o jogador a matar as pessoas e coisa do tal. Mas aí, o que pegou foi que, tipo assim, você não era obrigado a matar, mas se você matasse, você ganhava pontos a mais por isso. Quando você fizesse a missão sem matar ninguém, você acabava ganhando um bônus maior por isso, por ser o good guy, né? Só que se você fizesse a missão matando um monte de gente, era capaz de você compensar. Sim. Não ter ganhado essa recompensa por ter feito a missão sem matar ninguém, era capaz de você ganhar o mesmo dinheiro matando pessoas e até mais, se você matasse muitas pessoas, né? Então, a Rockstar se contradisse nisso, mas sim. E esse jogo ele ganhou duas DLCs, né? Que foi o GTA London 1969 e logo depois, isso no ano de 98, né? Ganhou o London 1961, que era 8 anos antes, né? É que não muda muita coisa, assim, ele só muda o cenário que passa pra London 69, mas não tem tanta diferença do normal. E ele já adicionou alguns carros, mas que também não diferenciam muito do original. Foi só pra encher linguiça mesmo. Sim. Eu acho que pra ter esse lance da história, né? Deve ter sido muito criticado pela ausência de história, né? Porque por mais que a gente goste da galhofa, a gente quer ter um mínimo, né? De conceito por trás, né? No ano de 99 foi lançado o GTA 2. E o que o Nicolas acabou de falar aconteceu. Foi criada uma história pra esse jogo. Né? É, uma história. Uma história entre aspas. Não era lá essas coisas. Sim, era uma história, mas era uma premissa, né? Era uma história, exato, bem pequena. Esse eu fui viciado. Esse eu, porra. Sim, esse tem melhorias mesmo. Esse jogo, os gráficos melhoraram bastante. Ainda é uma câmera vista por cima, mas os gráficos melhoraram bastante. As explosões melhoraram. Foi uma evolução do que foi o primeiro, né? Sim, sim. E ficou até um pouco mais galhofa em outros aspectos, porque a galera achou que com história o jogo ia perder a graça da galhofa, sabe? Esse lance dos kill friends, de você sair explodindo as coisas, sabe? Mas não, cara, pelo contrário, né? Tô que teu boneco arrotava se você apertasse o bola do PlayStation 1, peidava, sabe? E cantava as garotas no ponto de ônibus. Só que assim, você não sabe se é garoto ou não, né? Tipo, porque aquela visão de cima você não identifica muita coisa, mas fica subentendido isso. Já tem divisão de máfias, pô, eu achei ele muito bom, fui viciante, mas eu confesso que, apesar de ter sido viciado no jogo, eu fiz muito poucas missões, eu joguei muito pela galhofa mesmo. No primeiro jogo a gente acabou não citando, o primeiro jogo, as cidades que a gente tanto conhece hoje, que é Liberty City, San Andreas e Vice City, elas já estavam no primeiro jogo, né? Eram as cidades do primeiro jogo. Olha aí, você não lembrava disso. A gente foi conhecer depois elas melhor nesses jogos mais recentes. Então, peraí, então se elas já estavam lá, então tinha otário de ter tomado surpresa. E puta merda, agora vai ser um tal de San Andreas, agora um tal de Vice City. É, pois é, né? Tipo... Tava o tempo todo lá, né? Será que tem alguma lá que ainda não foi lançada pra gente já se esperar, né? É, tá ligado? Acho que não. No primeiro jogo não, mas nesse segundo a ideia foi diferente. Nesse segundo, a história se passa na cidade de Anywhere City, que quer dizer qualquer lugar, né? Sim, é muito boa. Que cai entre nós, né? Eu acho que não vai sair nenhum jogo mais atual com a cidade, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, mano, ninguém merece. E não vai mesmo. O Saints Row, talvez eles façam. Exato. Não, e tem a galhofa também de onde você nasce, né? Porque no GTA 2, você nasce no Jesus Saves, né? Que é a igreja, né? Isso é muito zoado, cara. É, no 2, inclusive, tem pra você salvar. No 2, você tem que ir até uma igreja, dar 50 mil, e aí vai... Isso. Aí vai ter uma voz que vai falar, mais uma alma salva, e você vai salvar o jogo. Another soul saved! Meu Deus do céu, cara. Mas, enfim, o segundo jogo, ele é todo feito num futuro meio bizarro, né? Ele é um futuro em que tem carros que são antigo, sabe? Então acaba sendo meio esquisito. Um futuro distópico, né? É bizarro. Tópico, é bizarro nessa história. A gente tem o Claude Speed, né? E ele é um bandido que acabou de sair da criogenia, né? Numa prisão criogênica ele estava. E ele tá com amnésia. Alguém aí já viu essa história, já? Sim. Demolidor. Sim, com o Stallone. Não? Demolidor do Stallone, né? Com o Wesley Snipes. Foi lançado em 93 e aí em 99 eles utilizaram essa ideia, né? E aí, com isso, é aquela sinopse básica, né? Aí ele vai começar a meio que crescer no mundo do crime, fazer várias missões e tudo mais, né? Sim. O jogo acaba sendo meio que esquisito, porque ele meio que contradiz os outros próximos que vão vir, né? E se passa no futuro numa cidade desconhecida, uma cidade que inclusive tem 3 distritos, né? Que é a Downtown District, Residential District e Industrial District, né? O próprio nome já diz, né? Mas parte residencial, depois a parte industrial da cidade. É, eu acho que assim, apesar dele diferenciar muito, ele vai ter muitos elementos aí que eram novidades e que vão ser comuns nos próximos jogos, como esse lance das cidades. Pô, a gente jogando Vice City, que eu não lembro muito bem de cabeça, mas você tinha os dois lados, né, da Vice City, então você tem uma divisãozinha aqui, né, do não. E San Andreas eu acho que é onde fica mais marcado, porque você vai ter Los Santos, vai ter San Fierro, vai ter Las Venturas, né? Então isso daí vai se repetir. Eu acho isso muito legal, porque o que me atrai em GTA, assim, antes de mais nada, né, é a variedade de coisas no mesmo espaço. Eu tava aqui lendo sobre esse GTA 2, e aqui fala da última fase, que é Industrial District, né? Que é o distrito industrial, e lá tem frigoríficos, fábrica de carne, um grande porto marítimo e um templo de Hare Krishna. Cara, isso é GTA. Isso é definir GTA. É coisas bizarras no mesmo espaço, sabe? Isso é GTA. Os Hare Krishnas, no segundo, eles viram uma gangue que se trabalha. Se você conseguir matar todos, aparece uma palavra, qual eu esqueci o nome. Mas, enfim, se você até nomeasse um personagem novo com essa palavra, acho que você ganhava bônus, algo do tipo. Ah, eu lembro. Sim, esse jogo foi uma evolução do primeiro, né? Já tava amadurecendo. Sim. A ideia de vai ser algo maior, né? Inclusive... Só que ele perdeu moto, né, cara? Que tinha no 1. O 1 tinha moto já e o 2 não tem. O 2 não tem moto? Não tem moto. Eu lembro que isso me deixou muito puto, porque eu gostava de andar de moto no 1, apesar de ainda ser meio capenga, você acelerava demais do que em relação a carro e tal. E eu achava que no 2 isso ia vir melhor e não veio moto, sabe? Só vai voltar só no Vice City, sabe? Mas esse jogo, quando ele foi lançado, a Rockstar, ela... Na época nem chamada Rockstar ainda, lançou uma espécie de curta-metragem de 8 minutos, né? Sim, que era um filme, né? Era um curta-metragem live action com atores e tudo mais pra promover o jogo. E aí você vê o personagem lá, o Claude, tem os Hare Krishnas e tudo mais. É bem legal, vai estar aí no post desse podcast pra quem quiser conferir. Pra quem tem o sonho, né, de ver GTA nos cinemas, né? Continua sonhando. É, e já teve já uma espécie de curta-metragem. É, assiste Adrenalina que vai ver. Quase lá, é quase lá. É, mas assiste Adrenalina 1, o 2 não. O 2 não. Nos dois primeiros tinha esse negócio de carro, por exemplo, caminhão, você não conseguia virar direito e era mais pesado de dirigir, eu acho. Sim, você vê que eles já pensavam nas coisas, sabe? Pequenos detalhes. Foi o que eu falei. É o que você falou, né, Lucas? Os caras, desde o começo, já estavam lá. Já. Eles pensavam nos pequenos detalhes. E, sei lá, né? Não dá pra saber, mas eu acho que a Rockstar já pensava grande pra série antes, sabe? Já. Tava amadurecendo. sorry, babe. I'm an ambitious girl. You're just small time. Dois anos depois, em 2001, a Rockstar, agora sim chamada Rockstar, lança GTA 3, né? E dessa vez, a evolução é muito maior. Nossa, gigantesca, cara. Eu acho que, tipo, porque deu a virada do século, que não sei o quê, entrou nos anos 2000, acho que todo mundo queria inovar alguma coisa, né? A Rockstar, tipo, pegou pesado na inovação que ela fez pro GTA 3. Primeiro, né? Que foi o primeiro jogo da franquia em 3D, o que era, sei lá, uma modificação gigantesca. Sim, sandbox, né? Sim, virou um sandbox de verdade, o que é muito bacana, cara. O GTA 3 é o que eu mais me lembro de jogar dos que a gente já comentou agora, e eu jogava bastante. Se bem que, né, na época eu era muito, muito, muito, muito moleque, cara, então... Que mana missão, era só zoar mesmo, dirigir carro. Sim, era a liberdade que você tinha, né? E deu muita liberdade, realmente, de você fazer, pensar, e você pode fazer aquilo que você tá pensando em fazer, porque é uma cidade inteira pra você fazer tudo isso, né? Tem hospitais, tem lojas, tem um monte de coisa que você pode fazer. Tem água, e na água, se você cair, você morre, né? Então, o cara não sabe nadar. Não sabe nadar, então, pra você ver como que era. Enfim, nesse jogo, a gente retorna com o personagem do Cloud, né? Seria o mesmo Cloud? Acho que sim, né? Tem quem diga que não. Tem quem diga que não, mas, pelo amor de Deus, né? Por que Rockstar ia colocar dois protagonistas com o mesmo nome, velho? É, né? Edson Scobern, que é o Cloud, e o San Andreas, se não me engano. Sim, apenas no San Andreas, né? Que a gente vai ter a aparição do Cloud, você vai descobrir que o nome dele é assim, né? Uhum. Porque, por enquanto, você não sabe como é o nome dele. E os personagens até chamam ele de Fido nesse jogo, né? Meu Deus, que nominho. É, o nome dele. Então, nesse jogo, a gente tem o Cloud novamente, só que dessa vez o jogo se passa não no futuro, mas sim no presente da época, que é 2001, né? E aí o Cloud, ele tá fazendo um assalto a banco de Liberty City com a namorada dele, e mais um outro cara que... Ela mata o cara e depois ela tira no Cloud pra matar, né? Ele não morre. Acaba tirando o Cloud na garganta, né? Por isso ele acaba não conseguindo mais falar. E aí ele fica preso por 9 anos. Quando ele sai da cadeia, ele quer, obviamente, vingança, né? E aí ele começa a fazer alguns trabalhos para alguns mafiosos em Liberty City, enquanto ele vai conseguindo algumas pistas de onde a Catalina pode estar, né, para se enviar. GTA é fogo, né? Tem os protagonistas do GTA, a maioria deles, os caras estão motivados por vingança, velho. Sentimentozinho ruim, o povo tem que abrir mão disso aí, velho. Mas, cara, uma coisa... De novo, o jogo GTA é inspirado em um filme, né? Que é o Troco. É a mesma história, só que em vez de atirar na garganta, a namorada dele atira nas costas dele com 3 tiros. Ele sobrevive e volta pra pegar o dinheiro, só que ainda tá com a máfia chinesa no dinheiro. Nossa, então, maravilha. É o filme com o Mel Gibson, né? Tipo, a sinopse é muito parecida, né? E até a ambientação também, né, Gustavo? É, bastante, só que o filme é bem noir. É escuro a fotografia do filme. Entendi. Ah, então bacana. Eu gosto de noir. É, assim, é bem semelhante ao GTA 3. GTA 3, a cidade de Liberty City, ela tem essa textura meio escura, sabe? Até quando é dia, é escuro, cinza, sabe? Não é uma coisa viva que a gente vai ver depois nos outros jogos, né? Olha, eu vou falar que eu joguei muito pouco o 3, cara, porque na época, quando o 3 foi lançado, eu tava comprando o meu Play 1, basicamente, sabe? Eu fiquei na era 16-bits por muito tempo, quase 10 anos. E aí, então, como eu tava comprando meu Play 1, aí eu fui jogar GTA 2 nessa época, sabe? Fui jogar outros jogos. E eu só fui ter o Play 2 em 2007, quando o San Andreas já tinha estourado 2 anos atrás. Então, tipo assim, eu nem... Até o Vice City eu não joguei no Play 2, eu joguei no computador Vice City. Mas o 3 foi meio que esquecido. Eu fui jogar depois de virar fã da série, assim, ter percebido que, putz, joguei vários jogos que são muito fodas, né? Sim. Aí eu comecei a pesquisar os anteriores, até baixei um no computador na época pra jogar melhor, já que eu era muito criança quando eu joguei. Aí baixei o 3 e fiquei jogando um pouco, assim, mas aquela coisa, tipo, não me apeguei tanto, porque eu achava que o Vice City e o San Andreas já tinham chutado bundas fácil, sabe? Sim, já era muito... Era um outro nível, né? Exato. Tipo assim, eu me perdi no tempo. Isso foi o erro. Enfim, esse jogo, ele tem alguns probleminhas, né? Como eu disse sobre a água, né? Se você caísse na água, você morria. Você ainda não podia nadar. Tem um problema que meio que persistiu em outros jogos, né? A Rockstar foi melhorando. Se por acaso você olhasse pra rua e estivesse passando 3 carros, e eles estivessem andando, em movimento, se você olhasse pra outro lado e depois olhasse de novo pro mesmo ponto, os carros já não estavam mais lá, né? É. Então, era meio tipo... Eu ficava nessa de, tipo, olhei pro carro, tem um carro foda ali, eu vou continuar olhando pra ele. Se eu olhar pro lado, ferrou, né? É. Ele some. Esse problema, cara, persistiu até o GTA 4. Não era do mesmo nível, mas tipo, no GTA 4, se você via um carro da hora e ele virava uma esquina, se você ia atrás, o carro não tava mais lá, velho. É. É, não, mas também é muito complexo, né? Porque é um sistema de render fudido, né? É. Não é à toa que assim, a galera sempre... A galera que é gamer hardcore, né? É, gosta muito de gráfico, gosta muito, né, dessa coisa da qualidade visual do jogo. E eles falam, sempre falaram muito mal de GTA, qualquer GTA que seja, né? Só no 4 que começou a mudar um pouco esse conceito, porque eles sempre falaram, ah, porque o jogo tem gráfico ruim, que você quer é fraco. Só que isso pra mim nunca fez muita diferença, porque o gráfico no GTA, pra mim, sinceramente, não é nada, cara. Uhum. Assim, o jogo que te oferece tantas possibilidades como GTA, sabe? Independente do qual seja, pô, você tá cagando e andando pro gráfico, cara. A jogabilidade é tudo ali, sabe? Porque GTA, cara, não é um jogo bonito, velho. Quem vai ligar pra gráfico no GTA, velho, GTA, é. O jogo, alguns focam na história, alguns focam no humor, não é a parada pra você ficar prestando atenção no gráfico, ah, que bonito, que não sei o quê. É, o gráfico dos primeiros jogos, poxa, eles eram fracos, né? Você vê que pra renderizar uma cidade inteira, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que pegar e colocar gráficos não tão bonitos. Então, personagens, sei lá, tinha dedos colados, né? Nossa, tinha, sim. Cara, tudo feio, igual, sabe? Tinha personagens iguais. Mas as mulherzinhas do Vice City, hein? Andava com aquele rebolado, né? Já tava bem melhor que a Tomb Raider, cara, nos anos 90. Cara. Pô, mas essa cidade, Liberty City, era inspirada em Nova York, né? É, na verdade, a primeira nem tanto era inspirada, sim. Sim, não, mas tem os pontos principais, tipo Chinatown, né? Porque quando tem os pontos principais, fica bem nítido que parece. Sim. Quando você dá uma passeada, tem os lugares que você, tipo, para e... Nossa, que merda de cidade é essa, velho? Mas aí, quando você passa no lugar e corre de Nova York, você fala, ah, tá, é Nova York. Olha, eu acho que nesse instante, a série GTA em si, né, já, claro, já é Rockstar Games, né? Sim. Ela começa a ter uma síndrome de DC Comics, sabe? Porque a DC que tem muito disso, de tipo, vamos criar universo, né, cidades, enfim, países, mas que não necessariamente eles existem. Porém, eles são intensamente inspirados em cidades reais. Você vai ter Gotham City do Batman, que é Chicago. Você vai ter Coast City do Hal Jordan, que é Lanterna Verde, que é São Francisco, sabe? Você vai ter muito disso, sabe? Cidade que você, mesmo sabendo que o nome é fictício, é totalmente baseado numa cidade e isso dá certo, né? A DC comprovou que deu certo e GTA também vai usar essa fórmula e vai dar certo. Aí o começo do jogo você tem aquela coisa, né? Logo no começo do jogo tem uma explicação pra isso, né? Quando você foge da... consegue escapar, né? Uhum. É, você... Claude, ele usa a ajuda do amigo dele, o 8-Ball, né? E eles conseguem destruir a ponte da cidade e deixar uma parte, uma das ilhas, né? Porque Liberty City é composta por 3 ilhas, né? Deixa uma das ilhas sem contato com a outra e aí eles conseguem fugir da polícia, né? E aí o começo do jogo é isso, você tá na primeira parte de Liberty City, que é dominada pelos Leone, se eu não me engano, aquela máfia e tudo mais, né? Logo depois você vai, à medida que você vai conseguindo fazer as missões e tudo mais, aí a ponte é construída, você vai pra outra parte de Liberty City, né? Aí na outra parte já tem uma ponte que tá destruída também. Essa não tem muita explicação, né? Mas tá em obra a ponte. Aí depois você vai pra outra parte, né? Então vão subindo os níveis, né? Você vai conquistando poder de ir pra outros lugares. É, uma parada que eles repassaram pra todos os GTA, que é o negócio de você conquistar, fazer missões pra poder liberar os territórios. É, porque senão você vai ficar só anarquizando, destruindo tudo, tem a cidade inteira. Pra que você vai fazer missão, né? A maioria das pessoas, tipo, não vai ligar muito pra missão. E não liga, né? Eu acho que as pessoas ligam mais porque tem a parte da cidade que tem que ser liberada, né? Então, exato. Pessoal, tem muita gente que faz missão no GTA só pra poder liberar a cidade. Porque, pelo amor de Deus, cara, é um terror você querer ir pra uma outra cidade e vem aquelas 5 estrelas de polícia, vem exército, vem caça militar, vem SWAT. Isso vem foi a explicação que arranjaram no GTA San Andreas, né? Que como no GTA San Andreas não tem essa parte de ponte... Na verdade tem, né? Mas como lá você pode nadar, obviamente tem o espertinho, eu vou nadar até a próxima ilha, né? É, verdade. Mas o Vice City também tinha isso, que se você tentasse cruzar Vice City pelo mar num barquinho... No barquinho não ia ter como. É, também dava problema mas também. Teria opção no GTA 3 você passar por avião, aí que o avião foi tirado de última hora do GTA 3. Que ele foi tirado de última hora por causa do 11 de setembro. Teve personagens também que foram tirados por causa do 11 de setembro, a cor dos carros foi mudada também. É, afinal foi lançado em 2001 e é assim, missões. Isso é outra coisa também que esse lance que eu falei de usar a cidade fictícia é perfeito, cara, porque o lance deles não usarem Nova York dá uma boa base pro jogo, porque por mais que seja Nova York, o nome não é Nova York. Se fosse o nome Nova York, todo mundo ia associar a Nova York de 2001. E eu falar, ah, então o jogo é um furo, porque não existe um atentado no jogo, que não sei o que, essa coisa toda, sabe? Exato. E isso foi até um mal que a Marvel sofreu nos anos 2000. Sei quem acompanha o quadrinho percebeu que nos anos 2000 a Marvel caiu muito em venda, porque todos os heróis da Marvel estão em Nova York, sabe? E aí a Marvel teve até que lançar uma revista que era sobre o Homem-Aranha, né? No 11 de setembro, porque nada justificava ser Nova York e como é que nenhum herói impediu isso, sabe? Olha que eu não tô falando só porque eu sou fã da DC, não. Sou fã de ambas. Eu tenho lido até mais Marvel do que DC ultimamente, né? Mas, enfim. Nesse jogo também a gente tem uma coisa que você pode comer as prostitutas, né? A brincadeira comer, fica séria. Né? Sim. Ou entre aspas aí, comer, né? É, porque se você tiver de noite, pegar um carro e parar ali na esquina e tudo mais. Inferninhos, né? É, nos inferninhos entra uma mulher e você vai, tipo, se você for... Você tem que ir pra um canto, né, desabitado, né, que não tem ninguém. E aí o carro começa a balançar. Aí fica aquele barulhinho. E depois disso, você podia muito bem matar ela e pegar o dinheiro de volta, né? Ótimo. Maravilha. Aqui é uma lição de vida. Sim. Exato. Mais que justo daí. Então, é um dos jogos que eu mais gosto, assim. Eu gosto bastante dele. Da história e tudo mais, ambientação. E eu não ligo muito. Pô, eu acho a ambientação dele ruimzona, cara. Acho que do GTA, esse já é a pior ambientação. É, se você for parar pra pensar, a pior ambientação é dele mesmo, né? Ele se inspira o quê? Em um filme, né? Do Mel Gibson. E fora isso, né? Aí tem aquela coisa genérica mesmo. Ele ainda tem aquela coisa genérica do GTA 1 e 2, né? Que é máfia e tudo mais, né? Vai melhorar a ambientação mesmo, maravilhosamente, no GTA Vice City. Tommy Vercetti? Shit. Didn't they ever let him out? He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Ken Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vercetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Um ano depois, foi um ano depois mesmo? Exato, é porque o GTA 3 fez um sucessinho, né, cara? E aí os caras já queriam fazer grana. Sucessinho não, meu amigo. O jogo pode não ser tão legal assim, mas a liberdade que ele deu foi revolucionária, cara. Não, é porque, cara, se a gente for falar da franquia GTA, o GTA 3, GTA Vice City, San Andreas, eles todos foram sucessinhos, cara. Porque GTA 4, meu Jesus Cristo. Não, na época foi uma sucessão. Eu não acredito que foi lançado um ano depois, porque a evolução é melhor. E a gente tem dessa vez o personagem Tommy Vercetti, né? Finalmente o personagem fala. Afinal... E um personagem bom, finalmente, né? Bom e com carisma. Pra muitos é o preferido. Sim, eu gosto muito do Tommy. É, o Tommy talvez ele é o personagem mais mal, assim, de todos os protagonistas. Porque os outros, eles são caras que fazem coisas ruins, mas eles têm um lado bom. O Tommy é praticamente um psicopata. Realmente, é um personagem que é o meu preferido, sem dúvida, né? E realmente, como o Joker fala, ele é mais mal de todos. Ele é um personagem assim, ele, se não me engano, ele fazia alguns serviços pra família Forelli. Isso em Liberty City. E isso foi nos anos 70, né? 71, se eu não me engano. Só que ele acabou sendo preso. E aí, depois que ele saiu da cadeia, ele acreditou que ele ia receber condecoração por todos os serviços que ele tinha feito. Mas, na verdade, não. O Sonny Forelli, que era o chefão da família, achou que se ele andasse na rua, ia causar problemas pra família. Afinal, ele é um cara maluco, né? E aí, acaba mandando ele pra cidade de Vice City, né? Assim, lá ele pode... É, manda ele pra uma emboscada, na verdade. Ele... Sim. Era pra ele ser morto. Era pra ele ser morto, era meio que conseguir um dinheiro, né? Aparecem uns caras lá armados e tentam matar ele. Matam todos os caras que estão junto com ele, só ele. Sobrevive o advogado dele. Sim, o advogado. O Rosenberg. Aí ele acaba, né, sobrevivendo. Não era o que o Sonny queria. E aí ele acaba prometendo pro Sonny, não, eu vou conseguir seu dinheiro de volta, né? Porque o Sonny acaba, poxa, eu perdi meu dinheiro. E aí ele começa a querer buscar informações na cidade de Vice City. Por onde que tá o dinheiro? Quem pode ter pegado dinheiro. E isso, cara, tem uma cena muito foda no jogo, que eu acho sensacional essa cena. Que ele tá conversando com o advogado, né? E aí ele fala assim, ó, tem um cara que ele é tipo um dos mais ricos da cidade. E ele tá dando uma festa lá no barco no pier dele. Coronel Juan Cortez. Então, ele vai até a festa do Cortez e lá ele vai encontrar as maiores personalidades da cidade de Vice City pra ver quem pode ter roubado o dinheiro, né? E a cena é muito legal. Sim, uma coisa que eu acho legal do Vice City é que agora a gente vai sair da questão numérica, né? Cronológica que GTA tava seguindo, né? Acho que até em tese era pra ser meio que um spin-off, sabe? Na série. Sim. Tanto Vice City quanto San Andreas, né? Não é à toa que você tem GTA 1, GTA 2, GTA 3. Todo mundo tava esperando que GTA Vice City fosse o GTA 4. Inclusive, o CD que eu comprei no Camelô veio escrito GTA 4, sabe? Porque a galera associou, não teve como, né? Todo mundo achou que aquilo era um GTA 4. E eu achei que, por incrível que pareça, né, justamente quando você decide sair da série, que eu digo assim, sair em questão cronológica, né, você decide voltar no tempo, fazer uma história à parte, entre aspas, mas que tá, de certa forma, ligado, né, com um todo, é quando dá o sucesso da série. É quando você vai, tipo, ver o GTA sendo falado entre os grandes nomes, entendeu, dos videogames. Isso vai se manter até hoje, sabe? Só pra vocês verem aí a repercussão que tá tendo hoje, né. História ambientada nos anos 80, cara, eu acho que é a melhor ambientação, eu acredito que seja melhor. Eu não sei se é porque, acho que é porque eu gosto muito de filmes e músicas dos anos 80, sim, né? Eu gosto desse clima anos 80. E foi muito bem representado no jogo, né? Você... Tudo, cara. Tudo nesse jogo é lindo, cara. Trilha sonora, referências. É. Pô, eu sou muito fã de filmes de máfia, né? Eu sou muito fã mesmo. E Goodfellas, cara. Não sei se vocês sabem, mas o Tom Vercetti, ele é dublado pelo Ray Liotta, que é o principal do Goodfellas. Os bons companheiros, né? Exato. E você também tem a referência de Scarface, assim... Cuspida escarrada, né, como dizem, né, porque eu até vejo mais essa referência do outro lado de Vice City, sabia? Naquela parte mais pobre. Porto Riquenho, né? É. Então, aquela região ali, cara, se você pegar o Scarface, você vai ver várias cenas do filme que estão idênticas, cara, tão idênticas, sabe, assim, os locais, sabe? Tem um hotel que tem um quarto que se entrar, você depara com uma motosserra e sangue na parede, igual a cena do Scarface. Aí, cara. Muito bom, sim, cara. Sensacional, cara. É aí que GTA ganha muitos pontos, quando ele começa a entrar na questão cultura pop, né? Seja nas trilhas sonoras de rádio, seja nos carros, tudo. A trilha sonora do GTA Vice City é a melhor da franquia. E não é a minha opinião, porque é a melhor, cara. A trilha sonora Vice City é muito boa, cara. Pô, eu não saía da V-Rock. Sim, as músicas, cara, eram sensacionais, cara. Olha, na V-Rock, como o Joker citou, a gente tinha Judas Priest, tinha Slayer, tinha Megadeth, tinha Ozzy Osbourne. Agora que o radialista é o Axl Rose, né? É. Sensacional. Não, cara. Tinha a Love Fist, né? Que era o que o Joker citou no começo. A banda fictícia do jogo. Que é totalmente inspirado no Motor Crew e no Gun. E tipo, eu lembro claramente de estar jogando o game e tá me aproximando de um lugar de missão e parar pertinho do lado e esperar a música que eu tava ouvindo acabar só pra poder entrar na missão. Eu fiz isso uma semana atrás. Porque as músicas, cara, nossa, não dava pra parar de ouvir, cara. As músicas eram muito boas, velho. Deixava o jogo lá parado, só ficava ouvindo a música da trilha sonora. Muito boa, cara. Muito boa. Sensacional. A minha preferida era Flash FM de músicas, porque tinha música. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou metaleiro, sou fã de Iron Maiden, sou fã de Dio. Sim, tava no último podcast, né? Exatamente. Rock in Rio. Então, Mas eu quase não via Rock, sabe por quê? Porque eu sou aquela pessoa que entro no personagem, sabe? Eu me assumia como Tommy, e como Tommy eu olhava pra ele, eu não via ele como um roqueiro, sabe? Eu imaginava ele mais ouvindo as rádios, sabe, de música pop dos anos 80 mesmo, com uma coisa assim de tipo ligar e foda-se, deixar isso daí rolando. É a mesma questão que eu vou falar no San Andreas, que com o CJ eu só ouvia rádio rap porque, porra, não tinha sentido eu botar aquele cara ouvindo Guns N' Roses ou outras coisas dos anos 90, sabe? Tipo, achava muito sem noção, sabe? Tinha amigo meu que botava mod pra botar o CJ com cabelo comprido e camisa do Iron Maiden. Porra, velho, mó negão no meio do quinto, sabe? É, mas tipo, não era ele, né? Tipo... Exato, eu assumia a cara do personagem, sabe? Eu entrava no jeito do personagem, aí eu ia comprar roupas do estilo do personagem, eu ia, sabe... É, escolher lugares pra comprar casa que fosse no estilo, ouvir a rádio. Eu achava essa graça do imersão que o jogo me causava, ponto de eu querer viver aquele personagem naquele instante dentro do jogo, né? Por favor, dentro do jogo. Compartilho do seu pensamento. Tá, no GTA 3 a gente tem toda a cidade, mundo aberto e tudo mais, mas você vê que ainda assim são coisas meio poligonais, né? Tipo, as ruas são meio longas demais, né? Tipo, não tem tanto... Tem seus muitos tanto, defeitos. É, não tem detalhes assim como você vai ver no Vice City, que é uma cidade, Vice City, ela é inspirada em Miami, né? Nos anos 80, então é muito coloridaça, sabe? É isso que eu ia falar, é muito bonito, cara. É muito bonita, o visual dela, o visual da cidade é maravilhoso, assim, sabe? O sol, as árvores, tudo é tipo... É de encher os olhos. É, e eu fiquei meio, sabe, quando eu fui jogar esse jogo pela primeira vez, eu tinha acabado de jogar o GTA 3. E aí eu peguei e falei, caraca, velho, eu acho que eu vou acabar batendo em algum lugar aqui, porque eu tô andando, assim, no meio da rua, só que é uma rua normal mesmo, então ela é cheio de, sabe, coisas estranhas. Tem jardim, tem um monte de coisa. E às vezes eu tô andando assim, eu começo a olhar pra um lado, eu falo, nossa, não acredito, tem tantos detalhes assim. Aí de repente eu vou embater em algum lugar, sabe, de descuido. De tantos detalhes que tem muitas coisas, tem ambientes internos que antes no GTA 3 não tinha, né? Outra coisa que vale destacar é que aí acho que a Rockstar começa a facilitar pra quem quer fazer mod, cara, pro jogo. Que foi algo que aumentou muito o tempo de jogo do GTA, que é exato. Os mods. Que pra fazer mod de roupa pro GTA City era a coisa mais fácil do mundo. Você abria o Paint, fazia roupa e salvava em PNG. Sim, porque tinha já os skins, né? Inclusive no GTA 3 tem isso também, né? É, tem, mas o GTA City, o 3, ele é mais difícil de fazer as coisas, os mods, assim. Tem mais coisa, mas o que vai estourar mesmo a parte de mod é no Sam. Tomb Raider 7, ele quer mesmo o dinheiro, né, de volta. Ele quer saber. Então, no comecinho do jogo, ele começa a fazer umas missões, mas ele fala, pô, eu tô fazendo essa missão aqui pra você, mas você vai ter que me dizer onde tá o dinheiro, né? O Nicolas tinha dito que o GTA Vice City dele veio como GTA 4, né? Uh-huh. O meu veio como GTA Miami Vice. Foda. É engraçado isso. Que tipo, eu na época mal sabia de Miami Vice, tá ligado? E cara, qual que é o nexo? O que o GTA tá falando de seriado antigo, que não sei o que. Mas aí você vai jogar e você vê que tem umas referências muito fortes mesmo, cara. E o Scarface também tem um monte, velho. Sim, e a mansão, como eu tava dizendo, a mansão do Diaz. É claramente a mansão que o Tom Versace, olha, tá até confundindo, né? Que o Tony Montana consegue lá no Scarface. Pô, né? Pô, tinha mais referência ao Miami Vice que quando você andou junto com o Lance, um cara negro, um cara branco, de terno, num carro de luxo. Cara, foram muitas missões boas, né, do Love Fist. Cara, as missões da Love Fist eram muito foda. A da Love Fist e a do estúdio de cinema. Sim, cara, é muito louco. Você lembra, Joker? Se vocês vão lembrar, pessoal, a missão do Love Fist, que tem um fã maluco querendo matar eles, né? Um fã psicopata. Ah. Exatamente, ele coloca uma bomba na limusine e se você desacelerar, né, você andar devagar, a bomba vai explodir. Que é uma referência ao... Velocidade máxima. Velocidade máxima, exatamente. O diálogo deles é sensacional, sabe? No GTA 3 você não tinha isso. O diálogo dos personagens, né? Eles meio que falando, pô, não quero morrer, não sei o que, sou jovem demais, sabe? Pô, é um diálogo, sabe, muito divertido. Eu ria pra caramba fazendo aquela missão. E obviamente acabava perdendo foco ali na missão. Às vezes acabava nem conseguindo, porque eu queria ver o diálogo também, né? Cara, Vice City, assim, é um jogo incrível. Talvez quem seja mais novo, não pegou na época, não tenha a dimensão que a gente teve. Pode até achar que o jogo é bom, mas a dimensão que nós tivemos quando pegamos na época pra jogar, sabe? Uhum. Que foi algo assim, puta, surpreendente, né? Ao ponto de que nessa época eu frequentava Lan House e assim, eu ia na Lan House jogar jogos em rede, tipo Counter-Strike, Warcraft 3, sabe? E foi, sim, a primeira vez que eu parei de jogar um jogo em rede pra jogar um jogo single player, foi com Vice City, cara. Tipo, eu ia na Lan House pra jogar Vice City, porque na Lan House tinha uns mods de tipo, em vez de ser aquela scooter, era um carrinho de compra, sabe? Ah, em vez você não sei o que, era outra parada. Tinha vários mods, tinha tipo umas pistas assim, estilo aquelas pistas de Hot Wheels, sabe? Pra você ir com a tua moto ou com um carro. Então, pô, assim, eu adorava, cara, ao ponto de eu ir pra Lan House jogar isso, sabe? Fiquei nessa coisa de pagar pra jogar algumas horinhas disso, sabe? É uma coisa que hoje em dia as pessoas talvez não tenham noção. Mas enfim, eu joguei muito esse jogo no final do ano de 2011, se não me engano. Caraca, só agora? Sim, cara, foi recente. E eu digo assim, eu amo esse jogo, cara. Eu amo de coração mesmo, porque é um jogo muito belo, assim. Eu já gostava de músicas dos anos 80 e filmes, e é um jogo muito foda mesmo, assim, sabe? A trilha sonora e tudo mais. Uhum. Eu gosto do GTA 3, gosto, mas eu acho ele mil vezes melhor que o GTA 3. Sim, né? É uma evolução. Ah, é. E acho milhões de vezes melhor também que o San Andreas. Aí você já está indo longe demais, menino. Exato. O San Andreas é o melhor jogo da história. You came to the wrong neighborhood, nigga. Eu gostei bastante do jogo, só que gostava de pilotar a moto que tinha. Eu acho que era nesse, né? Começou a moto, assim. Que era bem melhor. E eu gostava muito das músicas também, da estação de rádio. Foi esse que trouxe a moto de volta, né? Tipo, desde o GTA 1 a gente não tinha moto, né? E eu tenho uma curiosidade sobre esse lance de não ter motos do GTA 3. No 2 aí eu já não posso dizer, porque o 2 pra mim eu não encaro muito na cronologia. Se você for ver os GTAs que saem hoje, eles meio que só consideram na cronologia da história deles e tudo mais do universo a partir do GTA 3, né? O 1 e o 2 nem tanto, sabe? O 1 e o 2 são coisas mais separadas, assim, não tem muita ligação, né? Nos outros jogos agora a gente vai ter uma ligação um pouco maior. Mas, enfim, no GTA 3, o motivo de não ter motos é porque a gente vai descobrir isso lá no Liberty City Stories, que aparentemente a cidade tá querendo criar uma lei de proibição de motos na cidade. Por isso que no GTA 3 ele não tem motos nenhuma. Isso é bizarro, né? Assim, é uma forma de você botar no roteiro algo que justifique, talvez, o limite, capacidade. Mas é muito bizarro, né? Se você parar pra pensar, realmente é. If nobody understands you, we do. Flash FM, music for the me generation. Vamos já dar prosseguimento ao GTA San Andreas. Acho que ele consegue. Primeiro vem o Advance. Eu ia mesmo comentar o Advance. Cara, o Advance, assim, vou te falar que na minha fase de vício de emulador de Game Boy Advance, né? Eu baixei o jogo, falei, putz, deve ser do caramba, porque eu já tava ciente do gráfico, tava ciente da jogabilidade. Eu falei, mas vai ser estilo GTA, que eu jogava no Play 1, visto por cima e tal. Mas eu vou te explicar, cara, que eu nem sei te dizer o porquê que era tão ruim. Porque eu não conseguia jogar. Assim, eu comecei a jogar e não sei se a jogabilidade era dura, sabe? Porque não adianta, a jogabilidade de GTA tem que ser maleável pra se sentir, assim, seguro de sair, dando tiro, roubando carro. Era tudo muito difícil. As missões. Eu acho que o jogo não te dava tanta liberdade de sair jogando e zoando, sabe? Você tinha que fazer as missões, né? Era algo. Não que você fosse obrigado, mas eu acho que era mais fechado nesse ponto, sabe? Uhum. O jogo te perturbava mais quanto a isso. Eu não lembro. Eu sei que, assim, foi um jogo que eu joguei 3 vezes no máximo e não deu, assim. Cara, não, olha, eu sou apaixonado pelo Game Boy Advance, de verdade. Cara, eu gosto muito dos jogos, principalmente Pokémon, né? Mas, velho, pelo amor de Deus, que merda era aquela, velho? Que merda, total. O Advance foi produzido pela Digital Eclipse. Eu não sei se é tudo culpa desses caras que fizeram o game ficar tão ruim assim. Eu acho que sim, porque se não ruim, não ruim, a Rockstar faria no mesmo estilo do 1 ou do 2. No ruim, não ruim. E ficou pior do que o 1 e o 2. Muito pior. Não, mas eles tentaram ao máximo, né, colocar como o 1 e o 2, mas eles queriam colocar como GTA era já na época, né? Só que eles não conseguiram, eles tentaram colocar dessa maneira aí, só que ficou muito ruim a jogabilidade, né? E o jogo, ele se passa um ano antes do GTA 3, né? Aí tem o Mike, que é um criminoso que ele pede ajuda a um amigo, só que pede dinheiro emprestado. Só que esse amigo fala pra ele: você precisa primeiro fazer pra mim uma missão, né? Obviamente ele tem que cometer um crime, né? E aí, quando ele vai cometer o crime, aparentemente esse amigo dele é morto. E aí ele busca o que, gente? Vingança. Obviamente. Pelo amor de Deus, cara, todo mundo tem aqui a vingança. Isso é inacreditável. Inclusive, no GTA. No final do GTA Advance, tem uma ligação com a história do 3. O 8-Ball é preso. E aí, logo depois, quando ele é preso, ele acaba escapando e junto com ele o Claude, né? Então tem uma ligação, mas o jogo é ruim. Mas enfim, mais alguma coisa a comentar? Não. Passa pro próximo, vai rápido. Não. Rápido, beleza. You picked the wrong house, fool! Hey! Big Smoke! It's me, Carl! Chill! CJ? Oh, my dog! What's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Bom, aí sim, em 2004 é lançado um jogo que é considerado por muitos, menos por mim, o melhor jogo de GTA. Eu não acho o melhor GTA. Eu mas acho. Mas GTA San Andreas é muito, muito foda, cara. Ele é o jogo com o melhor protagonista da série. Nossa, sensacional. CJ é o cara. Não, o CJ é um personagem da hora, mas eu prefiro o Versailles. Cara, eu gosto muito do San Andreas. Ele, com certeza, pra mim, é o melhor GTA. Pra mim, isso não é, né, algo muito confiável. Gosto do CJ também, mas não sei, cara. Eu acho que o Tommy em si, ele era um personagem que... Ele tem mais a ver com a história em si de GTA. Se bem que eu não sei, porque a gente fala a história em si de GTA, porque a gente criou aquele conceito de GTA pelo 3 e pelo Vice City. Só que, sim, em tese, é Grand Theft Auto. Ou seja, grande roubo de carros e tal. E talvez o CJ combine mais com roubo de carros do que um Tommy, sabe? Nossa, que racismo! Porque é a questão dos gangues também, mesmo, sabe? Eu acho que a questão das gangues menores de Los Angeles, elas têm muito mais a ver com roubo de carro do que um mafioso, sabe? Tipo, em cara, Miami. Assim, eu também gosto muito de Vice City, cara. Só que eu prefiro o CJ como protagonista porque eu achei que ele é muito mais carismático, cara. Ah, isso é. Não. Ele tem um carisma. Mas esse negócio de ladrão de carros, daí já foi meio que esquecido. É, já foi, mas assim, é que eu falei, isso tem muito mais a ver com GTA. Mas peraí, o que é GTA? Se for Grand Theft Auto, tal, o CJ, eu acho que se enquadra nesse contexto de guerra de gangues e tudo mais. Porém, exato, se for no contexto mais máfia, sandbox, né? Aí Tommy Vercetti, sem sombra de dúvidas. Ah, mas eu vou falar um negócio pra você. A maioria do pessoal, principalmente o pessoal que jogou em Lan House, você fala GTA, obviamente vão pensar em qual GTA? Depende. Eu acho que vai ser, pelo menos assim, em Lan House. Engraçado que aqui, se bem que o Balbinos tudo chega, né? Passa de tartaruga. Mas aqui, o que fez mais sucesso com certeza foi o San Andreas, né? Por isso eu digo, né? Aqui, né? Então, aí o do... É, aí tá vendo? Aí já, aqui nós três já é San Andreas, né? Por isso que eu acredito que quando alguém fala, tipo, GTA, uma pessoa vai raciocinar, obviamente, vai pensar em San Andreas, né? Apesar que aqui tinha algo muito bizarro, cara. O quê? Tinha uma empresa de computador que quando eles iam instalar computadores, eles já instalavam junto o Vice City. Tipo, instalou o Windows e instalou o Windows na casa da pessoa e já instalava o Vice City junto. Caramba. Olha, cara. Ah, é, aqui também tinha isso. Caraca, só aqui que não. Por que não fazem isso aqui ainda? Ainda, né? Ainda não chegou. Porque não chegou, né? Quando eu descobri o Vice City, foi na casa de um amigo meu que tinha acabado de comprar um computador novo e tinha vindo o Vice City também. Nesse jogo, nós temos o primeiro protagonista negro. E o primeiro tinha alguns personagens que eram negros, né? Sim, mas protagonista único a gente não tinha ainda negro, né? Vamos falar assim, a gente tem o primeiro protagonista nigga, porque o CJ é nigga, não é negro. Nigga é outra parada. É outro nível, sabe? É outro nível. Mas enfim, esse jogo se passa nos anos 90, né? Mais precisamente em 1992. Ele pega a época das batalhas de gangue entre a parte da Califórnia contra a parte de Nova York, que foi onde teve a morte do Tupac, do Notorious B. Cara, eu vou falar aqui pra vocês, assim, eu já fui cantor de rap, olha aí. Mas você é branco. Mas você é branco, é foda. Ah, mas Eminem tá aí pra isso, cara. Cara, eu organizei uma das primeiras rodas de rap da Zona Oeste do Rio, cara, olha aí. Até hoje essa roda existe, mesmo tendo deixado de ser rapper há muito tempo, sabe? Mas assim, enfim, isso não vem ao caso. Não, um dos melhores grupos de rap é de branco, Beast Boys. Beast Boys. Ah, Beast Boys, legal, mas eu continuo ali. O que eu queria falar é o seguinte, a gente tava comentando no Vice City que o GTA deu certo quando ele sai daquela cronologia e começa a focar em uma coisa meio que regional, de tipo, definir bem uma região, tipo Vice City. Se você fala do jogo, você fala o nome da cidade, sabe? E a cidade é muito, sim, característica pela cultura pop, pelo contexto, né? Só que o San Andreas, além de ter tudo isso que o Vice City tem, do contexto dos anos 90, a cultura pop dos anos 90, eu acho que o contexto histórico dos anos 90 tá muito mais forte no San Andreas, porque assim, muitas coisas aconteceram nos anos 80 e sim, foram falados no GTA Vice City. Mas acho que os anos 90, não sei se é porque está mais próximo da gente que os anos 80, acho que todos vocês devem ser dos anos 90 também, eu nasci nos anos 90, sabe? Tem muito mais detalhes históricos, como a gente estava conversando aqui até antes de gravar o cast, o lance da ufologia que tem lá pro meio do programa, do jogo. Exato. Né? Isso só aconteceu muito nos anos 90, até o caso de Varginha no Brasil foi nessa época, mas foi no Brasil, mas nessa época tava pipocando no mundo todo, cara. Tanto que o caso de Varginha foi falado lá fora, sabe? Ao fim da Guerra Fria, sabe? Que querendo durar 89, mas pô, 92 tá muito perto ainda. Tem os russos aparecem no San Andreas, fazem relações com gangues rivais. pais do CJ, né? Você tem o lance dos punks de Los Angeles, que aconteceu em 92, eu acho, não lembro, que foi acho que dia 29 de abril, uma coisa assim, posso estar chutando muito errado, que foi um dia que todo mundo saiu na rua em Los Angeles por conta de brigas de gangue, algum motivo desse, e as pessoas quebraram tudo, cara, isso acontece em San Andreas. A revolta de Los Angeles. A revolta de Los Angeles, isso acontece no San Andreas, acontece em Los Santos, que Los Santos é Los Angeles. Então eu fiquei muito, assim, imerso, mais imerso ainda que no Vice City, por conta disso tudo, cara, que eu fiquei, caraca, sabe, eu estou vivendo os anos 90 de novo. E essa questão da guerra de gangues, né, que é o Grove contra os Ballas, a gente lembra muito dos Crips and Bloods, que eram os azuis contra os vermelhos, né, a questão da cor, das gangues. E tem os mexicanos, cara. E você tem, pô, São Francisco, você tem Las Venturas, que é Las Vegas, você tem os rappers, né, fazendo sucesso, tipo Old Loke. Então, assim, é uma imersão. O San Andreas, ele entrou num outro nível de imersão, sabe, ele chegou num nível de imersão que, pô, você pode ficar gordo, você pode ficar magro, você pode ficar forte. Você exato. Compra roupa à vontade, à vontade. São marcas que existem, né? Com nome alterado, mas existem. E outra parada do GTA, San Andreas, que eu acho que ele faz você se aproximar mais do contexto geral do jogo, é que a trama dele, por mais que o Vice City fosse mais complexo, que não sei o que, mostrasse termos de máfia, o GTA San Andreas, ele mostra pessoas mais plausíveis pra gente, que eu acho que ninguém aqui tem a ver com máfia, né? Alguém tem? Não, né? Acho que não. Não, agora é gangues, né? Então, se tiver também, eu acho que ninguém aqui vai falar. É, então, o GTA San Andreas, ele é muito mais próximo das pessoas, tem um monte de problemas que as pessoas enfrentariam expostos no jogo, cara. Os malucos mostram até esquema de pirâmide no meio do jogo, cara. Sim, verdade, cara, pirâmide, boa. Verdade. Cara, é muito detalhe, assim, que permeia por San Andreas, que você fica, assim, imerso. A questão das artes marciais, você pode aprender artes marciais no jogo, você pode frequentar... Eles colocaram muitas coisas, muitas... É, bicicleta, uma... Porra, o cara já tinha moto, já tinha carro, colocou bicicleta, né? E assim, eu vou mandar aqui pra vocês mais um link. Eu acho que o Rafa só me chama porque eu encho o link citado do podcast. Ah, sim, isso é ótimo. O pessoal adora que clica ali. Cara, é sério, assim, mesmo que você talvez não goste de clicar em link, pô, clica nesse, que é um clipe do Tupac, que quem não conhece foi talvez o maior rapper de todos os tempos, dos anos 90. Que algum jeito que foi inspiração pro CJ é o Tupac. Exato. Não, ao contrário, ao contrário. Como assim, ao contrário? O CJ foi inspiração pro Tupac? É, o CJ... Não, o Tupac se inspirou no CJ, pô. Na verdade, a história que contam é que um rapper americano lá, ele foi na sede da Rockstar, contou a história dele, e alguns dias depois a Rockstar anunciou a história do GTA. Caramba. Mas ele até processou a Rockstar, só que não sei o que aconteceu, se ele ganhou ou não. Ah, quanto a essa questão de personagens com rappers, isso eu posso afirmar assim, simplesmente, claramente, que vocês podem ver até gráficos comparativos. O Ryan é a inspiração do Eazy-E, que foi um rapper que é considerado o Godfather of Rap, que é o padrinho do rap, né? Ele foi um dos grandes nomes do gangsta rap de Compton, que era em Los Angeles, sabe? Faleceu nos anos 90, mas é igualzinho, bonezinho, óculos escuros e aquele cabelinho meio estranho atrás, sabe? É igualzinho o Ryder. O Big Smoke é o Big Smalls, que é também conhecido como Notorious B.I.G., que ele tinha outros apelidos, né? É o que morreu, né? O que morreu também, e que te trai na história, assim, essa alusão ao Tupac, porque dizem, né, que o B.I.G. teria traído o Tupac, e que ambos morreram por conta dessa guerra, sabe? Que a mídia também ajudou a reforçar. Ah, e tem o Sweet, que é o irmão do CJ, que é a cara do Ice Cube, sabe? O boné, o estilo dele, até a voz mais rouca do que os outros, sabe? Que, né, mas... que hoje muita gente conhece o Ice Cube quase certo, mas na época era de rap, né? Exatamente, ele, pô, foi um rapper que era do grupo do Eazy-E também, que era o Niggas With Attitude, né? Os negros com atitude, que cantaram várias músicas contra a polícia, etc. Mas o clipe que eu vou indicar pra vocês é o Two of America's Most Wanted, que é os dois mais procurados da América, que é o Tupac e o Snoop Dogg. E esse clipe é legal porque... Vejam esse clipe, se quiserem podem até dar uma pausa agora e ver, que vocês vão ver cenários do GTA San Andreas nele. Tem a parte onde os mexicanos moram, que tem uma curva assim, meio que subida, idêntica nesse clipe. Tem até um viaduto com um largo, redondo, que é igualzinho a Grove Street no clipe. Então assim, essa inspiração visual, porra, é do caralho, cara. Quando eu fui jogar GTA, eu já era fã de rap, eu vi Grove Street, eu falei, caraca, eu já vi isso em clipes de rap, sabe? Esse é só um deles. Tem vários clipes que você vai ver, e você vai ver referências visuais, mas esse daí eu acho que é o mais forte. Outra parada muito boa no GTA San Andreas, cara, é o humor do jogo, cara. Nossa, o humor do GTA San Andreas é muito, muito bom. É uma coisa que eu gosto, cara, o humor do GTA, ele tá muito presente. Porque o... tem umas gírias que os personagens usam, principalmente em Grove Street, a parada dos negros e que não sei o que, das gangues, cara, tem umas conversas que se você não prestar atenção, você não vai entender nada, que os caras umas gírias tão complexas que, tipo, só os liga mesmo entende, velho. Aham, verdade. E pra quem é de fora, o bagulho é hilário de assistir, cara. E tem os trocadilhos dele, os xingamentos, é bom demais, cara. E os personagens também são muito engraçados, velho. Vocês estavam comentando sobre o CJ, né? Eu não gosto muito do CJ. Eu acho o personagem meio chorão, sabe? Ah, é porque ele é o personagem mais humano. Sim, mas eu acabo não me identificando com ele, sabe? Até porque, tá certo, não vou me identificar com o Tom Versetti, mas eu acabo não gostando do personagem por isso. Eu acho ele chorão, sabe? O próprio relacionamento que ele tem com a Catalina, que é a mesma Catalina lá do GTA 3, né? Então esse jogo, como ele se passa antes, tem toda essa história de que ele namorou a Catalina, depois ela aparece no meio do jogo em uma das missões, com o novo namorado dela, que é o Claude, né? Uhum. E aí você até tem uma corrida de carros com o Claude, você acaba ganhando dele, e aí depois tem, na cronologia da história, a Catalina e o Claude vão pra Liberty City, e aí acontece toda a história de GTA 3. Mas até o relacionamento que ele tem com a Catalina, aliás, você vê que ela é muito mais maluca do que você pensa, né? Porque tem, pô, aquela cena que, se eu não me engano, ela fala que tem um presentinho pra ele, né? Ah, é, que é bizarro. É. Não, mas eu acho, assim, que eu não vejo ele, nesse relacionamento com a Catalina, eu acho que ele não é tão bundão, porque eu acho que ele nunca quis nada com ela, cara. O lance dele é tipo, pô, tô na merda, no meio da floresta, no meio do nada, não posso voltar pra minha terra, né? Porque tá o caos lá, que é a época da Revolução de Los Angeles, né? Ele fica assim, de tipo, pô, eu tenho que fazer isso porque eu preciso do dinheiro. Ele vai puramente pelo dinheiro. Ele tá ali pelo dinheiro pra ele poder sair daquela merda, conseguir a grana pra ele comprar o negócio dele lá em San Fierro, ficar longe, né, das coisas. E eu acho que é a frieza dele, em certos aspectos. Isso é uma frieza dele, sabe? Tipo, ele se passar por inocente. O negócio de se identificar com o personagem do GTA, cara, acho que é muito simples dizer, se você não se identifica com o CJ, você não tem como se identificar com mais nenhum, cara. Porque o CJ, ele é o mais humano e mais plausível dos protagonistas de GTA, cara. Cara, porque você se tatua, você compra cordão de ouro, óculos. Sim. Não, eu digo em termos de personagem mesmo, de personalidade, que não sei o quê. Porque, cara, vai dar uma revisitada nos anteriores, ou vai olhar pro futuro, é um protagonista mais bizarro e improvável do que o outro, cara. Desculpa. Não dá pra você, tipo, se identificar, por exemplo, vai, se identificar com o Tommy Versetti. Não, cara. Só se for um psicopata. É, só se for um psicopata. Talvez, né? Se identificar com o Niko Bellic. Caramba, você tem que ser um veterano da guerra, velho. Tem que ser um cara perturbado, o maluco tem um primo louco. Então, tipo, o CJ, ele é o cara mais humano, porque ele enfrenta problemas normais, por mais que não sejam normais. Mas ele tem os problemas dele que são mais plausíveis e mais humanos pra você poder acompanhar. E é por isso que eu gosto mais dele. E as castas da sociedade em si que ele tem que lidar. Desde os gangsters até os ricões do rap. Até os rappers fudidos, né? Como o amigo dele lá, o Jeffrey, né? Que ele tem que, pô, tem que ajudar esse cara aí a fazer o quê? Maluco, até os hippies, até os caipiras, até os mexicanos, até os russos, até... Aí tu vai aumentando a lista, sabe? Até o policial, até os mecânicos de San Fierro. Exato. Sabe? É muita coisa, cara, assim. Até os chineses de San Fierro, aí você vai indo até os mafiosos de Las Venturas, putz, assim, eu acho que ele faz um passeio cultural, sociocultural, né, tipo, da sociedade em si, forte. Pô, muito forte, cara. Eu só ia falar pra vocês, quem ainda não viu o vídeo, bota no vídeo em 2 minutos e 38 e veja se aquilo ali não é a Grove Street. Em 2 minutos e 38. Eu tô vendo o vídeo aqui, eu vi o vídeo aqui. Cara, total. Assim, pô, eu fiquei numa imersão muito ferrada com esse jogo, cara, eu fiquei, puta merda, eu posso fazer de tudo, posso fazer até parkour, né, cara, escalar as casas, né. Sim. Os muros. Você podia agora pular muro, né? Antes você não podia pular muro. San Andreas é um estado, né? Se eu não me engano, tem 3 cidades, né? É, seria a Califórnia. É. San Andreas eu vejo como a Califórnia. Que você tem dentro da Califórnia, São Francisco. Você tem Los Angeles, né? Só não tem, Las Venturas, que é Las Vegas, né? Las Vegas não fica na Califórnia, né? Sim, mas eles quiseram integrar ali no jogo. É. Mas isso eu tenho que bater palmas, porque a jogabilidade do jogo é muito foda, sabe? Melhoraram, né? Muito fluida, o que melhoraram os probleminhas que tinha no Vice City. Você podia nadar agora, né? Uhum, tipo, ficava estranho, você caiu na água, pô, o filho da mãe não sabe nadar, o cara é um assassino e não sabe nadar. Tipo, é o mínimo aí que se espera dele nadar e com uma faca na boca, né, por cima. Na boca, né? Tipo, crocodilo Dante. Uhum. Nesse você consegue ter melhorias do que não tinha no Vice City, sim, no 3. Ah, cara, até uma outra coisa que eu ia falar desse, só pra fechar minha série de elogios ao San Andreas. Por que aquilo? A gente gosta jogar, muita gente gosta de jogar pela galhota, a situação de matar, etc e tal. Porra, no San Andreas você tem infinitas possibilidades de fazer isso sem enjoar, né? Você muda de cidade, você, enfim, faz o que você quiser. Principalmente com os mods, né? Ainda mais com os mods. Aí você também pode ter aquela galera que gosta da história, como eu, que gosta de jogar missão e evoluir o personagem. E isso é uma reviravolta intensa o jogo inteiro, te deixa maluco. É muito bom. O roteiro do jogo é bom. E outra coisa que eu achei do caralho, quando eu já tinha zerado o jogo, eu já tinha feito galhofa pra caramba, o jogo também me fazia jogar. Sabe por quê? Guerra de gangues. Dominar o mapa de Los Santos. Você fazer tudo aquilo ficar verde, ver os caras da sua área andando por aqueles lugares, chamar os caras pra eles entrarem no carro e vocês irem na área de uma gangue rival e dominar aquilo tudo. Caçar easter eggs, que eu acho que talvez seja um dos jogos que mais tem easter eggs na história, cara. Pô, tem no meio da floresta, tem carros fantasma. Tem muitos, cara. Tem muitos easter eggs, assim. É uma lista com mais de 20 easter eggs, cara. Você vai pra ter noção naquela ponte de San Fierro, que é igualzinha a ponte de São Francisco. Se você for no topo dela, tem uma plaquinha escrito No Easter Eggs Here. Sabe? Tem muito easter eggs, cara. Muito, assim. Eu lembro que eu e um grupo de amigos, a gente começou a, tipo, caçar easter eggs e aí, tipo, mostrava pro outro. Aí uns diziam, ah, será que tem um pé grande na floresta? Será que aquela casa abandonada no deserto? Tem casa abandonada no deserto que tem fantasma? Tem não sei o quê? Tem não sei o que lá. A mãe do CJ aparece depois de tal hora. Cara, muitos easter eggs. Esse San Andreas tem área 51. Você fala mais alguma coisa? Você fala mais alguma coisa? Não precisa, né? É muita coisa, assim, sabe? Eu realmente, eu ainda prefiro Vice City pela toda a ambientação e história, só que esse eu tenho que bater palmas porque realmente é muita coisa que eles colocaram um universo, sabe, fatos históricos muito maior do que o Vice City, né? Por isso que eu fui jogar o Vice City Stories, cara, porque eu achei que o Vice City Stories ele seria melhor que o Vice City, porque eu pensei que eles iam se basear mais nas expansões que eles fizeram em San Andreas, sabe? De, tipo, aproveitar aquele cenário do Vice City, só que com essa coisa de nadar, tendo bicicleta, tendo mais teor histórico, apesar de que tem, realmente tem muito teu histórico no Stories, sabe? Mas eu acho que o Stories é muito bom, mas o Vice City ainda é melhor do que ele, assim, só saindo um pouco do San Andreas. Eu gostava de pegar o paraquedas e, tipo, ir nos lugares bem baixos, tá ligado? E, tipo, me desafiar pulando de lugares bem baixinhos e puxar o paraquedas antes de cair de barriga no chão, tá ligado? tinha essa paraquedas, tinha um monte de coisa que você podia fazer, né? O mais que dava pra anarquizar mesmo era isso, cara. E é o que mais dá até hoje. Até saiu, eu tô dizendo até saiu o GTA V, né? Porque no GTA IV dá menos do que o GTA San Andreas. San Andreas dá pra você anarquizar, destruir, fazer muito mais coisa do que o GTA. Quem nunca pegou o tanque e foi andando pela cidade? Porra, do caralho, né, velho? O humor, cara, tá até, tipo, nessas coisas muito zoadas, né? Tipo, quanto mais vai aumentando os níveis das estrelas, mais vai aparecendo gente. E, porra, quando chega na sexta estrela, tem nego com um tanque de guerra no meio da cidade pra pegar uma pessoa só. Cara, esse esquema do tanque, uma vez eu tava assistindo um programa na TV e tinha um cara que roubou um tanque e foi de verdade em Los Angeles andando pela rua. Atropelando em cima dos carros, né? Fotografia, você pode ser fotógrafo no jogo, cara. Você pode ter quantos namorados você quiser. Putz, é muita coisa. Tunar o carro, né? Fazer aquele carro com rebaixamento. Inclusive tinha aquela coisa do... que foi retirada, né, do jogo, que a ideia era, tipo, das namoradas era você ir tomar um cafezinho na casa dela, que na verdade era comer ela. Só que ia mostrar a cena, ia ser uma cena de sexo explícito mesmo. Era, só que aí foi retirado, tipo, foi retirado, mas não retirado, né? Eles deixam lá. Teve gente que conseguiu hackear e conseguiu... Não precisa de muito pra achar, não, cara. Tem o programa de edição dele, você consegue achar. Você abre o... Que é o que você precisa usar pra poder trocar os carros do jogo. Então. Também tinha skate, eles falaram que acharam também. Tinha outras coisas. Os caras que conseguiram... Acharam uma textura pra um ônibus escolar. A Rockstar ficou com medo de pôr e, tipo assim, começar a especular podia ter uma escola, podia ter criança. Rockstar nunca quis pôr criança no jogo, porque daria muita polêmica. Criança, mulheres grávidas, isso nunca... Não, a ideia é perigoso mesmo. Mas assim, cara, é muito detalhe pra imersão. E aquela coisa que eu falei lá do Vice City, que eu não ouvia hard rock, normalmente eu continuei com isso aqui, eu só ouvia a Radio Los Santos, né? No ruim uma KJR, que era de reggae e tal. E assim, a roupa, cara. Quando eu tava em Los Santos, eu comprava vários tipos de roupa, mas sempre tinha que ter uma peça verde pra representar, sabe, a Grove Street, pra eu andar entre os caras da máfia, da gangue, e me senti membro deles, sabe? Tipo, falar, putz, eu também faço parte disso, sabe? Eu sou o líder, né, disso, né? E aí, quando eu vou pra outra cidade, como, por exemplo, San Fierro. Quer dizer, quando eu vou pro interior, eu já começo a comprar roupa de caipira, sabe? Uma calça mais alargada, sabe? Tipo, uma camisa xadrez. E ouvir aquelas rádios, cara, que, pô, as rádios caipiras também são foda, cara. Toca América, toca Lynyrd Skynyrd, sabe? Toca Bob Dylan, se não me engano. Aí, pô, quando eu fui pra San Fierro, eu comecei a botar roupa de mecânico, porque eu sou dono de, né, do negócio lá de conselho de carro, não sei o quê. E Las Venturas eu virei um mafioso mesmo. Eu andava de terno, sabe? Andava com sapato preto. Cartetão. E outra... Exato. Porra, cara, eu entrava na história do jogo de verdade, assim. Minha imersão total. Outro negócio que eu acho muito, muito bom no GTA San Andreas é que eu acho que ele é o jogo da franquia que tem a melhor evolução de personagem. Que o CJ, ele começa com aquele tipo de personagem que ele é e conforme o jogo vai avançando, ele vai passando por mais problemas, você vê que ele vai dando uma evoluída, não só no status dele, mas quem, o que, que ele é, tá ligado? O jeito dele de falar, o jeito dele de pensar, vai mudando. Isso é muito foda de acompanhar, velho. Então no ano de 2005 foi lançado o Liberty City Stories, né? Acho que finalmente a Rockstar conseguiu levar para um portátil o GTA que a gente conhece, né? É, sim, pela primeira vez ela consegue, né? Até que enfim, demorou pra acertar a mão, mas... Eu não tenho nada pra falar do City, Liberty Stories, nem do Vice City Stories, porque eu não joguei nenhum dos dois, então, né? Joguei pouco e joguei o port deles pro PlayStation 2, então... Eu joguei o Vice City Stories no PlayStation 2, mas foi uma experiência ruim, porque ele travava uma certa parte do jogo, e isso não era o problema do meu DVD, porque eu comprei outros, cheguei uma época a comprar o original e também travou no mesmo lugar, cara. Eu acho que ele, sei lá, tinha algum sim problema, sabe? O Vice City Stories travava mais do que o Liberty City Stories, é considerado até piorzinho do que o Liberty City Stories. Ah, é bom. A única coisa que eu gostei no Liberty City Stories é que tinha jet ski. Ah, é verdade, jet ski. Não, mas o jogo era muito bom, assim, a história do jogo, você jogava com, acho que um parente do Lance, se eu não me engano. É o irmão do Lance. O irmão do Lance, né? Morre no começo do Vice exato City. Exato, e você era um militar, cara, então isso explicava você ter acesso a armas e essas coisas, sabe? Você começava com um militar fazendo umas missões podres pra um coronelzinho, um sargento, alguma coisa assim, até que você é expulso, dá uma merda, você é expulso lá da base militar. E assim, novamente é um protagonista negro, né, após o CJ. Sim. E, cara, novamente nós estamos em Vice City, só que agora do outro lado, a gente começa do outro lado de Vice City, isso foi bom pra caramba, que te faz ansiar por ir pro outro lado e ver como é que estão as coisas lá, né? Que isso se passa antes do Vice City, você fala, pô, como é que será que sim era antes, né? E tem umas diferençazinhas sim, não tá totalmente igual, isso eu achei bem legal, sabe? Mas eu, infelizmente... tem uma diferença porque tem que reduzir também, sabe? Foi reduzido algumas coisas, tipo, verdade. Tal lugar não tem ainda, né? Mas eu achava que ele devia ter sido mais bem feito, tivesse feito uma versão para Play 2 mesmo, cara, porque... Sim, porque foi um port, cara, né? Era boa, tinha missões legais pra caramba. Eu cheguei a fazer muitas missões, acho que joguei quase 50% do jogo, sabe? Tinha muita missão naquela região ali que eu falei lá atrás, que lembra Scarface lá dos porto-riquens e tal. Tinha muita missão sim ali. A rádio, puta merda, novamente tá de fuder, assim. Tem músicas que tinham no Vice City, mas tem outras músicas que não, porque é uma época anterior, é anos 80, mas peraí, né? 80 e pouquinho ainda, né? Não tá mais pra frente. Sim. Pô, muito bom, cara, muito bom mesmo. Assim, pena que te dava muito defeito, não consegui zerar até hoje, né? Uma pena. Uma pena agora, mas esse foi lançado, Vice City Stories, foi lançado em 2006. Em 2005 foi lançado Liberty City Stories, né? E aí nesse jogo, assim, depois do San Andreas, você volta pra Liberty City, né? E continua aquela coisa, Liberty City. Na verdade, se eu não me engano, esse se passa em 98, acho que são 3 anos antes. E aí você joga com o Tony Cipriani, se eu não me engano. Ele aparece no GTA 3, ele dá algumas missões pro Claude fazer, né? E tem todo o lance da mãe dele, e a mãe dele, tipo, ela não gosta muito do filho que tem, né? E aí ela contrata um matador pra matar ele. Nossa. Até porque matador pra fazer carinho não seria, né? Matador pra matar o... E aí, tipo, durante o jogo você tá fazendo missão, de repente aparece, ó, tem um assassino querendo te matar agora. Foi sua mãe que mandou. E aí você tem que, tipo, vencer esse assassino. Então, pô, é a mesma cidade que a gente tem lá no GTA, GTA 3. Só que como o Vice City tem algumas coisas que não tem ainda, né? Até pra reduzir e tudo mais. Mas ainda assim é legal. Dizem que é melhorzinho que o Vice City, o Liberty City Stories, né? Porque ele não tem tantos travamentos ainda. E termina aqui a primeira parte do podcast especial sobre GTA. Para continuar ouvindo a nossa edição, dê play na nossa segunda parte.